Boa tarde, Julieta, Hotel Romeo, Sumi Torre, na frequência 1-8-2-9-5. Controle, o Sumi Abravo, Cruzeiro, para trás. Sumi Torre, na frequência 1-8-2-9-5. 1-8-9-5, bom dia. Julieta, Hotel Romeo, plano instrumento cancelado 50, base pela direita no site autorizado. Bravo, Romeo. Volume 48, né, e manter no pistão no zero. Papo Romeu, Tami Gebral, prossiga. Volume 48, copiou, né, e manter? Transmissão muito baixa, volume 48, copiou? Agora sim, alto e claro. Mantém 0, volume 4. Tango Mídia Bravo, mantém o farol de capô ciente que vai para arrimar. Tango Mídia Bravo. João? Ciente, agora tem 04, chame na papá. Patango Novembro, Charlie, Charlie, comprando? Será que tá com meu qual parte que pousa? Após o pouso. Pagada a bata. Bata, sim. Via empate, dias para 250010, logístima 096, autorizada a rimar para a pista 0. 250 em restrições, no 096, para trás de frisão, na rimar, 3 no motor. Qualidade chamada. Chame na Romeu. Tudo, o Fernando Charles Charles, o Romeu está ingressando na sua vez, na sua terminal pela linha do litoral. Certo, Romeu, grava. Pode ser o 04, mantém a posição. Tango Índia Bravo, curve a esquerda para cruzar a final da pista 90. É a final da pista 90, Tango Índia Bravo. Confirme como o indicativo de chamada. 125.45, eterna 126.85. 2545, 2085, maior 140, obrigado, até a próxima. E 5553, o controle 120.8. Sim, está gerando base agora curta, sigo os 22, está aproximadamente 2 milhas para o 97, a 700. Afirmo, Tango Índia Bravo. Está faixa da final da 1-7, aguardando para se cremar. Para o táxi. Comodoro Gol 1-0-9-4, pode nos adiantar a saída para a porta mesmo? Saída Momo, aguarda Fox. Guarda Momo, obrigado. Tango Índia Bravo, ciente, eu estou controlado em mar, sem tráfego conhecido, 130 com 1-0 vento. Controlado, Bravo. Controle, Salvador, o azul, 2770, solicita o nível 1. 200, como que não? Azul 2770, aguarde. Obrigado, 2770. Azul, bom dia, 2770, que está o céu. 3740, aguarde. Azul 27705, 0 milhas, cidade de Salvador, serviço radar encerrado, Solicite nível 200 diretamente a Helios na frequência 120, decimal 1. 201. Informação, tráfego que pousou, está fazendo 180 sobre a pista, vai livrar na Bata e mais um para livrar na AD. Está mantendo posição na pista devido ao perfil de saída na Momo. Para não conflitar com a aeronave que pousa, não tem que manter proa até 4000. Bate 104 e ingresse na pista livre na taxi Oscar. Maxi Racco copiou dois tráfegos na pista para livrar nas taxiways antes da cabeceira 17, aguardando para decolagem. 0050, o ajuste na 0 na mesa. Guarda abaixo, para encurtar, pode voar, tá? Eu tenho a fita 368. A 3740, autoridade, tá? Sinal da tua aeronave, já está com a pista vista. A 3198 se me torna frequência 198 decimal 95. 195, já já. Voador, bom dia. 3198 já está, vai passar o 372. 3198, ciente, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Também é bravo, sol 57, frequência livre. Interjeição Hotel. Você fala da interjeição ou o táxi até a cabeceira? 220 para você que está, vai. Voo 1864, essa é a identificação. Dessa vez chegada a Mário para nível 060, o ajuste na 096. Ok. 060 com o 096 na Mário, com 864. Gente, na interseção, confirmando que chama 198 do 195, bom dia. Ou 1648, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125452, obrigado. Sim. Bruno 094, copia? 4 copias, presidente. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição para o T. Outros 119 a primeira aeronave após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5006, controle em 120.8. O Bruno 094. 4, bem autorizada a Fortaleza no nível 370, decola da 1-0 com a primeira à esquerda, na Momo, transição Cotinho, aperto 1-9, roda do plano. Aciona pico 006, na saída é o controle 208, gol 1-0 na 4. Gol 1-0 na 4, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Fortaleza, obrigado. Descendo 98 no solo 00, direita solo 121, decimal 9. Direita 129, 6198. Mike Serra Golf decolado ao 00, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, Mike Serra Golf decolado. Meu Mike Serra Golf, contato radar na decolagem, sua via sair da Momo para nível 100. E a Momo 100, Mike Serra Golf, fechando a curva. 49, autorizado alinhar e manter a partir da interceptação. Voal Serra Vida 368, 03740. 3740, atrasado Voal Serra Vida 366. Ok, direto ao 366, 3740, descendo para. Abre meu pé inicialmente, eu agisto no 06. 4.016, 3740. Controle, Max Serra, voando. Como? Não tem condição de cumprir a restrição da carta? Vai subir até 3 mil ou está livre da restrição? É gol sem livre da restrição. Obrigado. Alexandre, prossiga. Para o patrão? Oi, na Paniza, Gol 1864, Serra Vida 369. Gol 1864, mantém perfil, após o TAP, Voa Serra Vida 366. Sim, perfil, TAP 366, Gol 1864. 1191 com a Índia, solicita a Copa Galeão. Naviono, bom dia, autorizado Galeão, nível 360, via per November 857, saída da Eule da Irumi. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5012, chama controle 120, decima 8, autoriza. Autorizou Galeão 360, per November 857, decola no 0, direita da Eule da Irumi. 5012208, eu tô 3191 no meia. Problemas corretos, chama para pushback de sonamento. Ciente. Permissão de Charlie, informo que ele é está visual. Postal 59949, decolador 04, controle 120, decimal 8. 1208, Sábio 5949. Controle Salvador, Sábio 5949, decolado no PC da Coral. Postal 5949, contato radar na decolagem, sua via C da Coral para nível 180. Tá, 4740, desce para 25000 pés, voa destino 09, autorizado a RNAS para pista no zero. Aqui autorizado a RNAS para pista no zero, só confirma a altitude e controle. 2500 pés. 2510 agora, seu 3740. Controle, vamos lá em Serra Golfo, quando possível, a pronto destino, a 290. Serra Golfo, aguarde. Golfo. Controle mais Serra Golfo, leve desvio de 7 graus para a esquerda. Bem, se livre de desvio e aposta terra. Golfo. Sinal 290 avistando, C3740. C3740, se meteu aí na frequência 118, decimal 95. 1895 agora, C3740, bom dia. Gol 18864, desce para 2500 pés, voa destino 0 no meio, autorizado RNAS para pista no 0. Ok, 3500, 1016, autorizado RNAS, gol 18864. Zero embaixo, travado na final da 10. São 3740, QNH 10, 16, continua a aproximação, aguardando a autorização. 10, 16, continua a aproximação. Abre a possibilidade de voar a TAP no mais Serra Golfo? Ok, para controle. Mais Serra Golfo, abre a possibilidade de voar direto a TAP? O meu mais Serra Golfo é autorizado direto de cima. Muito obrigado, direto de cima, mais Serra Golfo, está estimado aos 14. 1-0. São 4-0 copiado. nota Arizona 91 para o Pichuete Caramento 06. Autoridade, não para o táxi. Fez um avião, copiou? Avião, está autorizado, está fazendo a novela. 1864. 1864, assume torre na sequência. 1918, decimal 95. 2964. Boa noite, 64, quem nega 10 no meio, continua na aproximação, aguardando pista livre. Ok, aguardando, boa noite, 64. S740 no solo, zona 1, direita, solo 1, 21, decimal 9. 219, Olibral, 37740. Dia Salvador, 37740, Olibral, na escuta. 3740, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa antes da Juliette, da 3740. Para a posição Interlagos. Batendo November Charlie, Charlie, ciente, reporte, ingressando no corredor Interlagos, registro em Salvador, 1016. Vou passar na Interlagos, 1016. No avião, como não iniciou, aguarde, aguarde nova autorização, temos aeronave para iniciar o táxi passando a retaguarda. Você está aguardando então, e assim que possível está na sua escuta aqui para iniciar, tá, o táxi do avião. Gente. Turno 094 para táxi, temos 182-0305, alterna Teresina. Turno 182 a bordo, altímetro 1016, táxi via Pátria, passa através do portão 62. Pátria vai reportar através do 62, eu vou 094. 3740, táxi via Juliette, portão 3. Juliette para o 3, da 3740. A 207, saída prevista da Euleda Monte, aguarde cópia. Autorizado ingresso, da 37403. Afirmo. Ah, tá bom. Vamos 094, visual com a base da TAM? Afirmo. Mais o mesmo, segue via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1-8, decimal 95, com voo. Índia Alfa, após o rebanho, no ponto de espera 1095, obrigado, vamos chamar daqui a pouco. 164 no solo 15, direita, solo 121, decimal 9. Vamos 9. 0164, obrigado. 3162, igual 0164, tá seguindo. Gente. Avião não autorizado, chama para o táxi. Salve, Salvador. Bom dia, voo 864, de Bona, se escuta. Boa noite, 864, táxi via Alfa, é para a gente da Juliette. Alfa da Juliette, boa noite, agora. Autorizado, Alfa, táxi, da 319. Uma 094, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 094. Eita, aciona 5017, chama controle 120 decima 8, coteja. Correto, chama para o pushback funamento. Alô, Romeu Max, você é o Golfo Controle? Escuta, controle. Consiga, controle, Max, você é o Golfo, escuta. Max, você é o Golfo, e confirme se será essa mudança de regras na TV terminal? Negativo. Vai mudar a regra a 180 milhas de Salvador, cancela junto com a Rádio Lençóis. Você falou que voa de zona rota no plano? Ah, afirma. Certo. Bona 094 autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Mantenha no zero, 094. Papadango, November Charlie Charlie, na escuta? November Charlie Charlie, na escuta? O November Charlie Charlie, na escuta? November Charlie Charlie, controle? Prossiga, November Charlie Charlie. Também na frequência 118.95. Corre 118.95. 118.95. Decimal 95, 9 de Santa. Patango November Charlie Charlie na escuta. Está com 207, 6 horas e 207 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2 ano noite, esse ano aqui, bom voo. 0 no 6, Índia Alfa, ponto de espera 0 ano noite, 9 no 6, 9 no 6, 9 no 6, 9 no 6, 9 no 6. 3082, você é a identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 050, hoje destino 096. O meu Mike Sierra Golf, 44 milhas aqui de Salvador, serviço radar terminado. Para informação de voo e alerta, centro Recife, na frequência 126.0, terminando 128.8. Esse agora 260.282, com Recife, obrigado, bom dia e coragem, seja segunda-feira. Tá autorizado, autorizado o cruzamento no farol de Itapuã, controle 120.8. No farol de Itapuã, controle 1208, 90. 1094, autorizado, decolar pistão 10, vento no 30 graus, 119. Pistão 10, 3191 autorizado alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter no zero. Tá pistão no zero. Gol no 094, decolar 223, controle 120, decimal 8. Autor Salvador agora em 208, gol no 094. Na 094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 370. Via saída Momo até o nível 370, 1094. Força aérea 5949, 55 milhas sudeste de Salvador, serviço radar terminado, tem o controle ileso na frequência 120.1. Na 391, autorizado decolar, pistão no 0, vento 1, 10 graus, 099. Autorizado, aliás, decolar no 0, tá saindo 191. Tango November, Charlie, Charlie, controle. Controle 1208. Controle 1208. Autoridade, chama para o táxi. Controle gol, 1162, bom dia. 1162, a sua identificação, dessa vez chegada a Mário para nível 060, o ajuste na 096. Ficou de atingir com o CT, 391, decolar 226, controle 120, decimal 8. 208, tá 3091. Controle Salvador, tá 3191 decolado, bom dia, senhora. Tá 3191, não contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Via da EL 360, tá 3191. Batango, Veterinho de Juliette, prossiga via corredores, 1510, hoje instalador 1016, reporte ingressão do corredor interlato. Okay. Oscar, pronto para cá? Autorizado, Serra Delta Lima Oscar, 1 mil pés, corredor Axé, decola da 17, curva direita, aciona 0153, chama controle 120, decima 8, coteja. Comando Real Agir 4082, informação, nessa posição que a gente está voando aqui em cima de Mário, tem várias manchas de óleo, parece que algum navio aí lavou os barcos, então foi vazamento petroleiro. Azul 4082, sente, iremos informar. Você é 91181, a sua identificação, deu essa vez chegada na área para o nível 070, o ajuste na 096. Confirme, quem chamou? Kilo Romeu Oscar, autorizado ingresso pista no 7, reporte alinhado e pronto. 340, tá 3091. Vou ver se a Alexandre já tem o decimado. Estamos. Tem. Serviço de procedimento 4082. Sou 4082, após de etapa, vou ser revista 3.6. Endecida para 2500 pés, ou ajuste no 0.16, autorizada Renata. Positado, Serra Vida 3.6, 2.507 e ajuste 1.06, ou azul 4.0. Final 1.353 e pouso 1.422, novembro de Alicar. ...094, chama o centro Recife, na frequência 125, decimal 45, Atena, 126, decimal 85. Centro Recife, 1245, Atena, 2685, gol, no nosso 094. Estamos com novembro, Charlie Charlie, na outra busca, o cimento do controle a reportar. quando, ao ingressar o controle de hélio, chamando a frequência 120, decimal 1. Com 122 a bordo, ao quilômetro de 4 horas e meia, alterna Ribeirão Preto. 122 a bordo, altímetro no 0 no meia, ataque via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. No Romeo Oscar decolou 3-2, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, braço, arriba, carro, bom. Prende Juliette, reporte de visão oficiada. Controle Salvador, bom dia, o Papa Tango, pelo Romeo Oscar, decolando em 97. Abatango, quilo Romeo Oscar, mantenha o nome do país, corredor SR, reporte através de Estrada Barra. Quando meu pai correu a chave, encontrará a farol da barra, o quilo Romeo Oscar. Também é decolado do 4... Azul 4082, chama em torno na frequência 198, decimal 95. 198, 95, Salvador, boa, Azul 4082, 3 milhas pro 372. Azul 4082, QNH 10 no meia, continua aproximação, aguardando autorização. Aguardando autorização, 10 no meia. Papá, Mike, Golf, Mike, agora. Batango, novembro, Charlie, Charlie, controle? Número 207, decolados 34, controle 120, decimal 8. 208, boa semana. Do 4082, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Azul 4207. Azul 4207, contato radar na decolagem, precisa ver a saída da EL para nível 320. Saída da EL 320, Azul 4207. Channel 9181, não pode prosseguir na descida. Channel 9181, desço para nível 050. 050, Channel 9181. 11162, desço para 2500 PES, o ajuste no 096, autorizado a RNAV para pista no 0. 2500 RNAV, voo no 1162. Voo no 1162, voo externo evita 366. Bom, a gente tem que iniciar o procedimento no 369. Agora Alfa Tango Zulu, Papa Leite, vai. Já confirmo, Juliette. Juliette, Torre 118, decimal 95. Do 1162, foi servido 366. A gente tem que começar no ponte nesse procedimento, 369, eu vou no 162. Da Juliette, continua a aproximação, reporte vertical de RIMAR. Reporte vertical de RIMAR. Curva esquerda agora, vou na proa 030, no 162. Esquerda proa 030, vou no 162. Azul 4207, pode voar da EL, da presente? Autorizado, Azul 4207. 4207 da EL. Meia, bom dia. Bom dia, Golno 556, prossiga. Bom dia, será autorização 380, Galeão. 56, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, saída da EL, Leda Irume. Decola da 10, curva à direita, aciona 5037, chama o controle 120, decimal 8, coteja. 360, autorizado Galeão, Upper November 857, decola da pista no 0, na EL, Leda Irume. 5037, transponder, 208, controle, voo 556. Fechamento correto, chama para o feedback sonamento. Chamarei. Cane R91 no 81. Está sob decoração, mantém a proa 035, limite a magnética 080 de Simbra, 9181. 035, gente, o Genero, 9181. Mantido, está autorizado, descida para 2500 pés, ajuste 1016, no 0116, liberado da restrição na posição etapa. Ok, a gente vai descer 2500 pés, o Genero, 9181, livre das restrições. Controle alterna 3191. 191, sempre Recife 1251, alterna 128-35. 1162, a sua navegação na prova serve do 366. Autorizado ponto de sono 7, vento 110 graus, 099. O 4082, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette. Batango, Zulu, Papa Luiz, Chico. Prossiga para o controle. Acione código 0223. Tango Kilo Romeo Oscar, na trata de conhecimento do controle reportar, processo livre. Sinal, você está vista, gol 1162. Gol 1162, chama em torno da frequência 118, decimal 95. 1895, gol 1162. Foi gol 1162, bom dia, final visual da 10. O 1162, avistado QNH 10 no meia, continua a aproximação, aguardando autorização. 1162. Canal 9181, essa é uma navegação na prova da Vita 366, autorizado para o procedimento terminado para a pista no 0. E a Vita 366, autorizado, Chanel, 9181. 3895, pronto para COP. Cruzado Guarulhos, nível 340, via Persulu 10, Popá, via Persulu 16. Saída da EL, Leda Mótica, decola da 10, curva direita, aciona 5036, chama controle 120, decima 8, coteja. 3895, autorizado Guarulhos, 340, via Persulu 10, Popá, Persulu 16, mas com fora. Escola da El, que é o Mótico, vai ter que colar aqui, 036 é o transponder, 208 é o transponder, 208. Protejamento correto, chama para o pushback de sonamento. Alô, 4082, táxi Rio Juliette, portão 1. Portão 1, portão 1. Portão Guzulu Copa Luiz, confirme local de apresentação do plano. Já teve a fone, Salaiete. Confirme qual é Salaiete. Salvador. Tente. O Zulu Copa Luiz está atrasado no campo. Patango Zulu Papa Luiz, que agora está referente de Caminhão 200, ação identificação, voo direto para a revista 366, em descida para 4.000 pés, voo destino 0 na meia. 4.000 pés. Tango Zulu Papa Whisky para ingresso de circuito, que emitou na frequência 1.18.95. 1.895, Zulu Papa Whisky. Vamos informar sete operações. Bom dia, Salvador. É o SAM 3745, cliente da Índia, pronto para a cópia. Nível 300. Bom dia, SAM 3745, autorizado Congonhas, nível 300, via Perzulu 1.0, Cubá, via Perzulu 1.6, saída da Eule da Mótiva. Decola da 1.0, curva direita, aciona 5.040, chama controle 1.20, decimal 8, cotejo. Taxi, papá. Confirma a frequência do controle? 119.5. 0, vento 1, 30 graus, 8 nós. Livre pouso 1.0, chanera 9.1 no entorno. Lamento correto, para o respeito, não. Patango Zulu, Papa Whisky, da presente, faça 1.360 com curva pela esquerda, reporte reinterceptando o final no 7. Ciente, 3.60 esquerda, interceptando 17, chamará o Zulu, Papa Whisky. Oi, Salvador, é o Papapapá, Michael Mike. Michael Mike, prossiga. Ok, é, passou o parque sua, sua intenção de botar direto no parque direção. Papapá, Mike Golf, Mike, inicialmente mantenha o, a vertical do farol de Itapuã, aguardo instruções. Mike, Juliette, Mike, mantenha a posição. Mantenha, Mike, Juliette, Mike. Papadango Zulu Papa Whisky, autorizado final no 7, continua a aproximação, aguardando autorização. Cliente, Zulu Papa Whisky. Zulu Papa Whisky, informa um helicóptero, irá prosseguir direto para o Pátio 5, não interfere. Ciente. Papapapá, Mike, Golf Mike, dá presente, autorizado Pátio 5, reporte solo controlado, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Autorizado, chamar o táxi. Autorizado, chamar o táxi. Sené 9181, solo 46, direita, solo 121, decimal 9. 219, volta. Solo, bom dia, Sené 9181. 9181, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Sené 9181. Whisky, confirme o pátio após o pouso. Pátio 4. Pátio da DEI, né? Tente. O novo nome é 2. Está no Salvador, bom dia, gol 1790, informação íntima, portão 7. O 790, bom dia, autorizado Recife, nível 370, via Pêndulo 1 no 7. Saída Pouca, transição Aracaju, decola da 10 por B esquerda, aciona 5042, chama controle 20 decimal 8, Botejo. Gol no 790, autorizado 370 para Recife, via Pêndulo 1 no 7. Decola por B esquerda, saída Pouca, Aracaju. O transponder 5042, controle 20 decimal 8. Protegimento correto, chama para flexionamento. É 200, desço para 2500 pés, ou adiciona 0 no meio, autorizado Renato para piscina 0, reporte passando no meio. 2500 pés, autorizado Renato, reportado estabilizado com 1016, 6200. Zulu Papa Whisky no solo 49, autorizado backtrack, reporte librando. Mike Juliette Mike, autorizado ingresso pista 1 no 7, reporte alinhado e pronto. Ingresso, reporte alinhado e pronto, Mike Juliette Mike. Confirme?